little bit same time. You should be. You seems to take fun at piano too. Okay. Let's change. A drum? Yeah, yeah. It's good. I follow you. Okay. We cut to mid-run. That's good. And no rules. It's more fast? Nah. É mais rápido e já... Set everything and you know, it's more cool. Okay, play double basses. Which kind play will you adapt to your style? Okay, let's see. I'm trying to change the configurations here in my DAW. Found the good levels. Let's see. I have no idea, man. Cut metron or with metron? Let's cut or not? Or no? What do you think? Lot more your drum, up more drum, it's very down, up a little bit, yeah. That's good. Hello, Rick Face. Hello, my friend. Bossa Nova. Yeah, yeah, like pop, you know. You're right. Yeah, I like. I'm just, play a little bit this. Do you have a Latin drum? Or Latin? Yeah, let's go. That before is good. That before is good. To stand up, to do. That before is with congas. Is more happy. This one I like. Bolero. Yeah, but I prefer the before with more rhythms, with congas, before that. No, before. That you played before. More fast, I think. Like cumbia, I like cumbia. I like cumbia too. I like many styles, you know, but I like a lot of Latin music. Yeah. Taravó, cavô, nastia, adaptou quem dera. Oh yeah. Fanova, vai The Loop, A Little Loud, Double Bass, A Little Loud. Pode ser tradicional, Boss Fire. The Loop, Just A Little Loud. You Bass. I'm trying to find the lyrics here. Don't stop. Benjamin, salute. It's cumbia and Latin mixture, mix Latin music, Zouk. cumbia, salsa, Caribbean music, you know, man. You know, my friend. It's more cumbia. Ay, ay, ay, muchacho, en danza la música, raining body style. This crazy mouse coming about the soul. shake, shake, shake, shake, shake, move, move, move, move, move in your body, in your body soul, in your body's music, in your body air, meaning bar with their music, Double Bass, and the Rick Face and Morazzi, and name bar now. Zucchi Party. Vai dançar, vai dançar. Vamos dançar? Isso, cumbia. Cumbia, então... É isso, Zucker, Latin, Latin music, Caribbean music, but the drum, the loop drum is more loop. You feel D. Come on, feel D. Let's go, my friend. Meu amigo canta, dança, mover seu corpo. Tradutor. Thank you. Falta as meninas para cantar em Nimbox. The Girl Voice. Ooh, ah, ah, ah, ah. So cool, darling. et touch stomp, et ta, et des lèvres, et des petits bang bang bang bang bang bang. This is Was Music in Nimbot site. To visit nimbot.com. And now the guys would play other type of music. Let's play. It's Latin music for you. You're listening Nimbot site. Double bass. Rickface, Moraes and Mikey, and me in vocals and piano. Let's go, Mario Bros. Let's play game. And now, Bossa Nova for you. Você vem sem parar, meu amor, vem aqui, tudo bem. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Olha, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Vai, meninas, batam palmas e movam suas bundas. Foi o que o cara escreveu aqui. Só que ele escreveu com tradutor, então o V tá com letra maiúscula, o A tá com acento, primeira letra. O A tá com tio, letra maiúscula, daí vai, meninas, batam palmas e movam a sua bunda. Outro escreveu aqui. Falta meninas a cantar em bote. Aí o outro diz, meu amigo canta, dança, dança, tá escrito assim, D-A-N, A contigo, o S é um símbolo, que eu não sei o nome desse símbolo, mas parece dois S sobrepostos, e aqui no teclado, no computador, é algum código que eu não lembro qual é que faz esse símbolo. Então tá assim, meu amigo canta, danasa mover seu corpo, parabéns para o tradutor. O tradutor do Google tá muito perfeito em português. Assim como o inglês tá. Exatamente igual essa traduzir aqui de novo. Não falo inglês, não. A bonita essa linguagem. Aí tá. N, A, T, U, Z, ao contrário, O, falam inglês. Tá, inglês. Não falo bonita essa linguagem. Coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do seu lado do sol de Ipanema. É mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo. Sua língua a mais bonita para cantar, e você pode ser orgulhoso de cantar em seu próprio idioma. Obrigado. Thank you very much. Let's go, my friend. Let's go. Let's go to play with us. How your name, my friend? Eu amo essa voz linda, até doido, cara. Eu acho minha voz horrível, mas obrigado. Se fosse de coração, eu agradeço. Maria? Thanks, Maria. Será que isso é sério? Let's go, Maria. Let's play. Let's go, tchau. The jam. I'm not a singer. I'm just kidding here. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem aqui, passa no doce balanço a caminho do mar. Corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Thank you, Maria. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Maria manda um monte de beijos aqui pra gente. Tradutor aqui, tá. Eu faço um monte de grandes belas beijos. Eita, X. Faço um monte de grandes belas beijos, menino. Fora a bossa aqui.